Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, que é o que eu digo sempre: ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, não há nada melhor, né? Então isso dá muito prazer quando a gente pode não só ouvir, mas sobretudo compartilhar, né? Porque o que é bom tem que ser compartilhado, dividido. Então nós estamos aqui cumprindo essa missão, e é para isso que eu convido você agora, ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo a boa música popular brasileira, curtindo bons momentos, lembrando de bons momentos que as músicas nos trazem, né? A música tem esse poder, essa magia, nos remete a tempos passados, e muitas vezes bons, outras vezes não tão bons, mas passados, e valem a pena ser lembrados, é bom. E nosso programa hoje, como sempre, repleto de coisas boas, além do nosso repertório já conhecido, tradicionalmente bom, né? Como eu falei, procuro trazer sempre o melhor para vocês. Temos também o nosso papo nutritivo hoje com a nutricionista Denise Braga, e eu quero saber dela então, né, qual o assunto, qual o tema do Papo Nutritivo de hoje. Olá, Denise. O que nós teremos hoje no Papo Nutritivo? Hoje, no nosso Papo Nutritivo, Marquinhos, nós vamos atender o e-mail do Vitor Alberto e da Salete Semitela, do Rio de Janeiro. Eles pediram para eu falar sobre o chuchu. Daqui a pouco eu volto. Quem diria, né? Chuchu. É, tá aquela história, né? Que a Denise não nos ouça, mas que os nutrientes do chuchu é vitamina A, B e C, né? Água, bagaço e casca. Conta essa história que a Denise não nos ouça. Daqui a pouco ela vai contar pra gente quais são realmente os verdadeiros nutrientes do chuchu. Muito bom. Também teremos o nosso Dois Tempos hoje, relembrando sucessos do Marcos Valle. E se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer mandar sugestões, dicas, se você também tem críticas a fazer, se você quer mandar a listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ou se você quer fazer um pedido musical, tudo isso, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso programa de hoje ouvindo, relembrando a voz bonita do Silvio Caldas, o caboclinho querido. E ele vai cantar do Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Tem uma história muito curiosa, né? Daqui a pouco eu conto pra vocês. Vamos ouvir então o Silvio Caldas cantando do Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem, parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus. Vou-me embora, deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. Levo na minha cantiga a imagem da serra. Sei que Jesus não castiga um poeta que erra. Nós, os poetas, erramos porque rimamos também. Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Serra da Boa Esperança, não tenhas receio. Hei de guardar tua imagem com a graça de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus. Vou-me embora, deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus. Ouvimos com Silvio Caldas, do Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. Bom, a história que eu falei dessa música é a seguinte. Havia em Minas, numa cidadezinha de Minas, um barbeiro que, além de barbeiro, era músico. E ele colecionava fotos autografadas dos cantores. E ele uma vez mandou pro Lamartine pedindo uma correspondência, pedindo uma foto, fotografia, e não recebeu. Então ele resolveu, usando o nome da sua sobrinha de 10 anos de idade, escrever para Lamartine como se fosse uma fã, né, apaixonada. E aí houve uma troca de correspondência e o Lamartine ficou realmente entusiasmado. Uma sequência de correspondências, né, apaixonadas. E aí, obviamente, o cidadão lá conseguiu receber sua foto autografada. E aí resolveu desfazer a história, dizendo que ia casar e tal. Só não disse a verdade, mas disse que ia parar de corresponder, porque ia casar, enfim. E o Lamartine resolveu ir lá, então, conhecer, mesmo que fosse de longe e tal, a sua musa. E chegou lá, então, conheceu lá a verdadeira história. E o Lamartine era um cara bem humorado, então tirou de letra isso. E até compôs outras canções lá também, como inspirados lá na cidade, enfim. E essa canção, né, essa história que nos rendeu essa canção belíssima, Serra da Boa Esperança. A história então é essa. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, também sua sugestão para nossos dois tempos ou pedidos musicais, se você quiser, pode fazê-lo de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Belchior vai cantar dele Todo Sujo de Batom. Do peso da minha cabeça, de todo este tempo passado, presente, vivido, entre o sonho e o som. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito. Eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de mãe, de lua, de ti e de mim. Um cara tão sentimental. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de mãe, de lua, de ti e de mim. Um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema das cinco, pra beijar a menina e levar a saudade

volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti. Não há canção nos teus olhos, nem amanhã nesse adeus. Horas, dias, meses se passando, e nesse passar uma ilusão guardada. Novamente na varanda, a voz sumida e quase em pranto a me dizer: meu bem, voltei. Hoje essa ilusão se fez em nada, e a te beijar outra mulher eu vi. Soube então que te perdi. De Paulo André e Rui Barata, ouvimos na bonita voz da Fafá de Belém, Foi Assim. Na sequência, Leila Pinheiro canta, de uma parceria interessante, Gonzaguinha e Ivan Lins, Sedução. Sobrar.

lançou o LP Samba Demais. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos, onde Walter Vanderlei gravou Samba de Verão, com grande êxito. Preciso Aprender a Ser Só e Terra de Ninguém são outros destaques desta época, junto com Samba de Maria, O Amor é Chama, Viola em Luarada, Dia de Vitória, Gente, Seu Encanto e Ao Amigo Tom. Nos anos 70, aproximou-se mais do pop e do soul, em seguida compondo trilhas de novelas. Sua enorme lista de sucessos passou a incluir ainda Quarentão Simpático, Com Mais de 30, Mustang Cor de Sangue, Os Grilos, Freio Aerodinâmico, Que Bandeira, Black's Beautiful, O Cafona e Não Tem Nada Não. Nos Estados Unidos, trabalhou com Ayrton Moreira. Na década de 80, deu uma guinada mais pop e teve alguns sucessos como Bicicleta. Foi um compositor da chamada segunda geração da bossa nova. Seu estilo swingado e dançante, apoiado em grooves inovadores, adaptou-se à demanda das pistas de dança europeias, onde foi relançado com muito sucesso na década de 90. Graças ao seu sucesso, tem excursionado também pelos Estados Unidos e Japão. Em 2004, a cantora Emma Button, ex-integrante da Spice Girls, gravou uma composição do brasileiro em seu álbum Free Me. A música, Crickets Sing for Ana Maria, é uma versão em inglês de Grilos, escrita pelo compositor em 1967. A gravação foi considerada pelos críticos britânicos como um dos destaques do CD da cantora. Nosso focalizado de hoje, do Dois Tempos, é o cantor e compositor Marcos Valle. Vamos ouvir de 1963, Moça Flor, de Luiz Fernando Freire e Durval Ferreira. E de 1998, Nova Bossa Nova, dele, Marcos Valle. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Moça Flor, é você a mais flor Moça Flor, tem a cor do amor, seu olhar a brilhar e essa lágrima leve querendo chegar traz tristeza no ar. Moça Flor, essa lágrima pura é o orvalho da flor que chorou, que sentiu. Deixa o tempo passar, moça flor vai chorar, é o amor. Moça flor, tem a cor do amor, seu olhar a brilhar e essa lágrima leve querendo chegar traz tristeza no ar. Moça flor, Essa lágrima pura é o orvalho da flor que chorou, que sentiu. Deixa o tempo passar, moça, a flor vai chorar, é o amor. Moça flor, é o amor. Dois tempos. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje. focalizamos o cantor e compositor Marcos Valle. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. João Nogueira e Paulo César compuseram Meu Louco e João Nogueira canta para nós. Quando eu enlouquecia, meu louco me dizia coisas que eu não sabia, e o doido me dava grande agonia. Face era vazia, a pele lisa e fria, e se eu adormecia, ele me acordava com os risos da fantasia. Deus, era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Quando eu enlouquecia, meu louco me dizia coisas que eu não sabia, e o doido me dava grande agonia. A face era vazia, a pele lisa e fria, e se eu adormecia, ele me acordava com os guizos da fantasia. Deus, era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Ouvimos com o João Nogueira, do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, Meu Louco. Na sequência, vamos ouvir com Elis Regina, Quero, a composição do Thomas Roth. Quero ver o sol sem pó nem fumaça. Quero o mundo feito sem porta vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! O nosso Papo Nutritivo de hoje vai atender dois e-mails ao mesmo tempo. Um do Vitor Alberto e o outro da Salete Semitella, ambos do Rio de Janeiro. Eles pediram para eu falar sobre o chuchu. Eu cheguei lá, era mondongo com chuchu. O chuchu é o fruto de uma trepadeira, da família das cucurbitáceas, mais conhecido como legume, mas na verdade é uma hortaliça. Considerado um fruto, porque sua semente é envolvida pela parte comestível, assim como o tomate. É um alimento de fácil digestão, muito comum na mesa dos brasileiros, raramente é preparado sozinho, porque o seu sabor não é tão marcante. Entretanto, é um alimento riquíssimo em nutrientes, como por exemplo as fibras, ajudando num bom funcionamento intestinal. Também é ótima fonte de ferro, magnésio, fósforo, cálcio e potássio. Em menor quantidade, mas também encontramos vitamina C e vitaminas do complexo B. O chuchu possui uma propriedade nutricional como um alimento diurético, por isso ajuda a controlar a pressão arterial quando feito sem sal. Também ajuda a baixar glicose por ser rico em fibras e também auxilia para as pessoas que estão fazendo dieta para perder peso, pois é considerado um alimento com baixo teor calórico. claro, dependendo da forma com que é preparado. Em média, um prato de sobremesa, ou seja, 60 gramas, contém apenas 55 calorias. Possui uma gama de variedades quanto à forma, tamanho e cor. Pode ser mais arredondado ou parecer uma pera. Alguns possuem a casca parecendo um espinho, outros mais liso. A cor da casca pode ir do branco ao verde escuro. O mais comum é o verde claro. O fruto maior pode ter de 12 a 18 centímetros. Quando o fruto está murcho, amarelado, sem brilho e com a ponta mais larga começando a se abrir, é porque já está passado. Sua comercialização é feita durante o ano todo, mas o preço cai de junho a outubro. Resolvi fazer um ensopado e chuchu com camarão. Atendendo o e-mail da Salete Semitella e do Vitor Alberto do Rio de Janeiro, esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, falando sobre o chuchu e suas propriedades nutricionais. E depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Ela falou hoje pra gente sobre o chuchu. Quem diria, né? Quem diria? Maravilha, então, atendendo mais a 2 e-mails. Muito bom. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Tom Jobim canta dele, Querida. Tarde, longa é a vida, de tristes flores, longa a ferida, longa é a dor do pecador, querida. Breve é o dia, breve é a vida, de breves flores, da despedida, longa é a dor do pecador, querida. Querida, longa é a praia, longa a restinga da marambaia, a joazinha, grande a fé do pescador, querida, e a longa espera do caçador. Passa e eu nessa lida, longa é a arte, tão breve a vida, louco é o desejo do amador, querida. Querida, longo é o beijo do amador, bandida. Vasto é o mar, espelho do céu, querida, querida. Você provoca minha libido. Chega mais perto, meu amor bandido. querida. Ouvimos com o Tom Jobim dele, Querida. Verônica Sabino canta de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, Todo Sentimento. De Cristóvão Bastos e Chico Buarque, ouvimos na voz bonita da Verônica Sabino, Todo Sentimento. Chegando agora à reta final do nosso encontro desta semana, como eu sempre falo, né, vamos fechar com Chave de Ouro. Ouvindo de Paulinho Tapajós e Roberto Menescal, na belíssima interpretação do Emílio Santiago, Se Pelo Menos Você Fosse Minha. Se pelo menos você fosse minha, do jeito que a mulher nasceu pra ser, em vez do seu retrato na parede, botava rede nova no jardim. Se pelo menos você fosse minha, do jeito que a mulher nasceu pra ser. Seu pé calçando o pé do meu chinelo, tão velho e amarelo de esperar. Quem sabe você juntasse os amigos com os meus, seus vestidos com os meus ternos, nossos sonhos mais eternos. Se pelo menos você fosse minha, do jeito que você nasceu pra ser. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo essas canções que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para a gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente então vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. E também, se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer fazer pedido musical, tudo isso você pode usar o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você.